Panorama Agrícola para 2 de março de 2012, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, um abraço especial para você nesta sexta-feira de lua crescente, 2 de março de 2012. Na mesa de som hoje estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. A apresentação do programa é de Mauro Moirer. O ditado de hoje é: nunca bata uma porta, você pode querer voltar. Na dica desta sexta, a hora certa para você comer doces. Noticiário: Ituporanga faz dias de campo sobre pastagens, sistema silvipastorize e psicultura. No Alimento e Companhia você confere os benefícios do Damasco. Hoje, sexta-feira, tem boletim do SC Rural. Empreendimentos da agricultura familiar ligados a Cooper Jaborá começam a receber recursos do SC Rural. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Aqui você ouve o Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você não consegue evitar aquele docinho? Prefira então comer doces e bolos no café da manhã. É que no começo do dia, normalmente, o metabolismo está preparado para processar quantidades maiores de calorias. É hora das notícias. Estamos anunciando para a semana que vem dias de campo sobre pastagens, sistemas silvipastoris e psicultura. Será na Estação Experimental da EPAGRE de Ituporanga, quando haverá a apresentação dos principais resultados de pesquisas com pastagens, missioneira gigante, capim-elefante-anão e amendoim forrageiro. Também informações nesses dois dias, 7 e 8 de março, sobre sistemas silvipastoris e psicultura. Os dias de campo sobre pastagens, sistemas silvipastoris e psicultura na Estação Experimental da EPAGRE em Ituporanga ocorrem nos dias 7 e 8 no turno da tarde, quarta e quinta-feira. As visitas estão programadas para produtores, técnicos, estudantes e demais interessados nesses assuntos. No dia 7 de março, quarta-feira, a partir da 1h30, o dia de campo é para o pessoal de Ituporanga, para o Centro de Agroveterinária da UDESC de Lages e para o Instituto Federal de Rio do Sul. No dia 8, quinta-feira à tarde, para produtores e técnicos de Rio do Sul, Ibirama e Taió. A Estação Experimental da EPAGRE em Ituporanga atende pelo telefone 47-3533-1409, ou você pode enviar e-mail para eeitu@epagre.sc.gov.br. Eeitu de Estação Experimental Ituporanga. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, nós conversamos com Haroldo Ferrari, que é presidente da Cooper Jaborá. Senhor Haroldo, de que maneira o programa de Estado SC Rural está ajudando a Cooper Jaborá? A nossa cooperativa, ela optou por melhorar as estruturas que hoje existem de produção. No caso, assim, nós temos algumas agroindústrias que elas estão sendo beneficiadas com o programa do SC Rural. Tipo, assim, aquisição de equipamentos, né, na melhoria da produção, no caso de cobertura de pareral para ele se tornar orgânico, então foi feita aquisição de cobertura para pareiras, foi feito a aquisição de equipamentos para panificação, um secador de cereais para secagem de grãos, vários equipamentos assim, e para a própria estrutura da cooperativa, algum equipamento de informática para melhorar a parte de escritório, emissão de nota eletrônica, esse tipo de incentivo a gente teve, né? Senhor, desse dinheiro já chegou, já foi utilizado, os equipamentos já foram comprados? Olha, assim, ó, agora no momento ele está sendo executado agora, então teve alguma coisa que já tem sido liberado e tem alguma coisa assim que está sendo para ser liberado no nos próximos dias, pelo que o pessoal da Ipagre está informando a gente, né? Alguma coisa assim, a contrapartida, digamos, o agricultor que financiou, então o banco já tem liberado, então a gente já está utilizando, e alguma coisa do SP Rural também já está sendo liberado também, né? E quantas famílias estão sendo beneficiadas? Olha, eu acredito que foram em torno de umas 10 agroindústrias que está sendo beneficiada com o programa, né? Foi pego um montante, eu acho, de uns 200, 300 mil, eu acho, do SP Rural, e a contrapartida, digamos, ou o Banco do Brasil, ou o capital próprio de cada agricultor, né? Desses empreendimentos, quais são as principais culturas? Bem, assim, ó, a gente tem um leque de produtos que é produzido desde panificação, a produção de suco de uva, a produção de biscoitos, produção de conservas, de embutidos, de essa linha de agroindústria mesmo, né? A gente tem várias agroindústrias, somos uma, aqui a gente também tem, assim, sempre a gente tem vendas, a gente faz venda pro PA desde 2004, então a gente já tem uma estrutura para atender vários municípios no PA também, então agora vai facilitar bastante, nós vamos melhorar a produção, vamos aumentar a produção, com certeza vamos aumentar bastante. No meu caso particular, eu vou pôr, o SC vai estar me dando incentivo na instalação de um secador de cereais, né, que eu tenho um moinho de fubá, e eu tinha que adquirir grande parte desse milho seco. Então agora eu posso adquirir do agricultor o milho da lavoura, eu vou preparar ele, vou tirar a umidade e vou armazenar ele de forma mais adequada para mim ter para gastar durante o ano todo, né? Então eu acho que vai ser bem, bem positivo. O pessoal tá bem, bem satisfeito aí por enquanto com o andar do programa. E está atendendo mais ou menos o que foi previsto, assim, o que foi passado para nós, né? Conversamos com o Haroldo Ferrari, da Cooper Jaborá, presidente da cooperativa em Jaborá, que está sendo beneficiada com recursos do SC Rural. Muito obrigado, senhor Haroldo, pelas informações. Valeu, muito obrigado. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Nós hoje vamos falar aqui no Alimento e Companhia sobre o damasco, cultivado por milhares de anos na Europa e na Ásia. A origem da fruta é provável a de um país chamado Armênia. Por isso, alguns chamam o damasco de maçã armênia, informa a revista Despertai. As variedades mais comuns são do tamanho de uma ameixa pequena e sua cor pode variar do dourado claro até o laranja escuro. A casca do damasco é aveludada, lembrando o pêssego, e sua carne é firme. O sabor do damasco varia do doce até o levemente azedo. E as flores parecem com as do pessegueiro, da ameixeira e da cerejeira. O damasco precisa de frio para produzir flores e frutas. É saudável, usado em dietas alimentares, como frutas em substituição a doces, e também o damasco seco, que às vezes é até mais comum que a fruta fresca, rico em beta-caroteno e vitamina C. O damasco é fonte também de fibras e ferro. Aqui em Santa Catarina não se tem informações de que exista damasco plantado, mas seria possível testar damasco na região de frio, São Joaquim, Lages e Caçador, onde há elevada quantidade de frio, mais de 700 horas de frio entre maio e setembro em São Joaquim, por exemplo. Quem sabe o Damasco possa ser mais uma fonte de renda para o produtor catarinense. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.